Aquilo que nós estamos a comemorar hoje são os 15 anos formais da existência do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro. De qualquer modo, as atividades no domínio da Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro vêm mais de trás e têm, neste momento, à volta de 24 anos. Só que, formalmente, o Departamento é que faz 15 anos. No que diz respeito à intervenção na área da Engenharia Mecânica, ela é reconhecida como sendo de qualidade pelo mercado empregador. E não só a qualidade, mas também a quantidade, isto é, existe uma elevada procura. Prevemos e conseguimos antever que essa elevada procura não seja nenhum resultado de uma moda ou uma situação momentânea, mas que se mantenha no tempo, se atendermos àquilo que é a natureza do tecido industrial português, em que há cabimento para muitos engenheiros mecânicos. Daí que o nosso grande desafio para o futuro será manter e incrementar, como é óbvio, porque há sempre espaço para melhorar, aquilo que é a qualidade da formação que ministramos, a melhorar aquilo que é a nossa interação com a envolvente e com a sociedade, com as empresas, e também estarmos muito atentos àquilo que é a evolução daquilo que é, em cada momento, a engenharia mecânica, porque aquilo que é a engenharia mecânica hoje é diferente daquilo que será a engenharia mecânica daqui a meia dúzia de anos e, portanto, temos que... Nós fazemos o tempo, mas temos que ir também atrás do tempo e, portanto, esses são os nossos grandes desafios. Agora, não vivemos assustados relativamente ao futuro, porque serão mais as oportunidades no domínio da engenharia mecânica que as incertezas. E estamos crentes que, estando atentos e com as competências que temos, saberemos lidar com as incertezas. Uhum. E é o tempo da inovação. E é o tempo da inovação, com certeza, a todos os níveis, não só no setor industrial, mas também na parte, a maneira como nos organizamos, as próprias metodologias de ensino que usamos, as tecnologias de ensino que usamos, etc. Portanto, a inovação pode ser vista tanto como um processo, mas hoje em dia já é mais uma atitude do que propriamente um processo. Posso dizer que a Universidade de Aveiro está na linha da frente? Nós estamos na linha da frente. Não temos a pretensão de dizer que somos os melhores, mas estamos, também sabemos que não somos de longe os piores e, portanto, estamos bem. Estamos bem, mas esse bem não significa para nós conforto, significa que estamos irrequietos a tentar melhorar a cada dia, não é? Existe alguma taxa de empregabilidade que se possa quantificar aqui? Eu diria, existem alguns números, todavia eles são sempre algo duvidosos. A informação que temos, da nossa percepção, porquê? Porque temos empresas que, com alguma regularidade, nos pedem quadros e nós afixamos a informação sobre a procura desses quadros aqui e a verdade é que não temos estudantes disponíveis. Daí que, eu diria que a empregabilidade é total, ou se existem algumas situações de não empregabilidade, serão meramente residuais. Uhum. Serão meramente residuais. Tipicamente, não conseguimos dar resposta à procura que temos por parte das empresas que procuram diplomados nossos.